Ficheiro 93. Encontramos uma área plana e relevada, não muito longe da borda, onde ele evidentemente parara para descansar. Encontrei uma pequena mancha acastanhada na casca de um álamo próximo. Ele está ferido, disse eu. Sim, mas desloca-se, retrucou Jenny, olhando para o chão enquanto andava de um lado para o outro. És boa a seguir rastros? Perguntei esperançosamente. Não sou uma grande caçadora, respondeu, começando a andar e seguida de perto por mim. Mas se não puder seguir algo do tamanho de Jamie Fraser através dos fetos secos, então sou idiota e cega. De facto, um trilho largo de fetos queimados do frio e esmagados subia à encosta do monte e desaparecia num denso amontoado de urzes. Rodeámos este ponto, mas não nos deparámos com nenhuma outra pista, nem os nossos chamamentos produziram resposta. Foi-se embora, disse Jenny, sentando-se num tronco e abanando-se. Achei-a pálida e compreendi que raptar e ameaçar homens armados não eram tarefas para uma mulher que acabara de dar à luz há menos de uma semana. Jenny, tens de voltar. Além do mais, talvez ele regresse a Lallybroch. Ela sacudiu a cabeça. Não, ele não faria isso. Independentemente do que MacDonald nos disse, eles não vão desistir facilmente, não com uma recompensa à mão. Se ainda não partiram à caça dele, é porque não puderam. Mas devem ter mandado alguém ficar de olho na quinta, por precaução. Não, ele não iria para lá. Puxou a gola de vestido. O dia estava frio, mas ela suava ligeiramente e eu podia ver manchas escuras crescentes de leite no peito do vestido. Ela viu-me olhar e assentiu. Sim, vou ter de voltar rapidamente. A senhora Crook está a alimentar a Maggie com leite de cabra e água açucarada. No entanto, ela não vai poder ficar sem mim por muito mais tempo, nem eu sem ela. Mas odeio ter de deixar-te sozinha. Eu também não gostava da ideia de andar sozinha pelas terras altas escocesas, à procura de um homem que podia estar em qualquer lugar. Mas exibi um ar destemido. Eu cá me arranjo. Podia ser pior. Pelo menos ele está vivo. É verdade. Olhou para o sol, baixo no horizonte. Fico contigo esta noite ainda. Aconchegadas em volta do fogo, à noite, não falámos muito. Jenny estava preocupada com a filha. Eu, com a perspectiva de prosseguir por conta própria, sozinha, sem nenhum conhecimento real da geografia da região ou de gaélico. De repente, Jenny ergueu a cabeça, ouvindo com atenção. Impertiguei-me e também fiquei atenta, mas não ouvi nenhum barulho estranho. Espreitei para a escuridão da floresta na direção do olhar de Jenny, mas não vi nenhum par de olhos brilhantes na escuridão, graças a Deus. Quando me virei para o fogo outra vez, Murtagh estava sentado do outro lado, a aquecer calmamente as mãos no calor das chamas. Jenny virou-se bruscamente diante da minha exclamação de surpresa e soltou uma risada de espanto. Eu podia ter-vos cortado a garganta antes que olhassem na direção certa, observou o homenzinho. Ai, sim. Jenny estava sentada com os joelhos puxados para cima, as mãos juntas, perto dos tornozelos, envolvendo as pernas. Com um movimento rápido como um raio, enfiou a mão sob a saia e a lâmina de uma seguindo reluziu à luz do fogo. Nada mal, concordou Murtagh, anuindo com conhecimento de causa. A Sassenach é tão boa como tu? Não, respondeu Jenny, guardando a adaga na meia outra vez. Portanto, é bom que esteja com ela. O Ian mandou-te chamar, não foi? O homenzinho fez que sim com a cabeça. Sim, já encontraram a patrulha? Relatámos o nosso progresso até ali. Face à notícia de que Jamie escapara, eu podia jurar que um músculo se torceu junto ao canto da sua boca. Mas seria exagero chamar aquilo um sorriso. Por fim, Jenny levantou-se, dobrando o cobertor. Onde vais? Perguntei espantada. Para casa. Balançou a cabeça na direção de Murtagh. Ele vai ficar contigo. Já não precisas de mim. E há outros que precisam. Murtagh ergueu os olhos para o céu. O quarto minguante era fracamente visível por trás das brumas e uns pingos de chuva murmuravam nos galhos de pinheiro acima de nós. Pela manhã é melhor. O vento está a aumentar e ninguém vai andar muito esta noite. Jenny sacudiu a cabeça e continuou a prender os cabelos sob o manto. Conheço o caminho. E se ninguém vai andar esta noite, não haverá ninguém para me atrapalhar na estrada, não é? Murtagh suspirou com impaciência. És tão teimosa como o teu irmão. Não vejo porquê a pressa. Duvido que o teu homem tenha levado uma rapariga para a cama durante o tempo que estiveste fora. Não consegues ver além do teu nariz, Duin, e é uma visão bastante curta, respondeu Jenny rispidamente. E se viveste até agora sem aprender a não te meteres entre uma mãe que está a amamentar e o filho faminto, não tens juízo suficiente para caçar javalis, quanto mais encontrar um homem no meio das urzes. Murtagh ergueu as mãos, rendendo-se. Sim, segue o teu caminho. Não sabia que estava a tentar enfiar bom senso na cabeça de uma porca selvagem. Acho que vou levar uma dentada na perna por me preocupar. Jenny riu inesperadamente, fazendo duas covinhas no rosto. Para dizer a verdade, acho que vais, velho patife. Inclinou-se e ergueu a pesada sela sobre os joelhos. Toma conta da minha cunhada e manda avisar quando tiverem encontrado o Jamie. Quando ela se virou para selar o cavalo, Murtagh acrescentou. Aliás, talvez encontres uma nova ajudante na cozinha quando chegares a casa. Ela parou e olhou para ele. Depois colocou a sela lentamente no chão. E quem será? Perguntou. A viúva, McNabb, respondeu ele com clara intenção. Ela ficou imóvel por um instante, nada se mexendo a não ser o manto que esvoaçava no vento cada vez mais forte. Como? Perguntou finalmente. Murtagh inclinou-se para apanhar a sela. Levantou-a e amarrou o cinturão com firmeza, com um único movimento e aparentemente sem nenhum esforço. Incêndio, disse, dando um puxão final na tira de couro do estribo. Presta atenção quando atravessares o campo alto. As cinzas ainda devem estar quentes. Cruzou os dedos, formando um apoio para que Jenny montasse. Mas ela sacudiu a cabeça e pegou as rédeas, fazendo um aceno para mim. Acompanha-me ao cimo da colina, Claire, por favor. O ar estava frio e pesado, longe da fogueira. As minhas saias estavam úmidas do chão e colavam-se-me às pernas conforme andava. A cabeça de Jenny estava baixa para se proteger do vento, mas eu podia ver o seu perfil, os lábios pálidos e fechados de frio. Foi o McNabb que entregou o Jamie à patrulha? Perguntei, finalmente. Ela fez que sim com a cabeça, devagar. Sim. O Ian deve ter descoberto, ou um dos outros homens, não importa quem. Era fim de novembro, bastante depois das comemorações do Guy Fawkes. Nota do tradutor. Guy Fawkes Night, também conhecida em inglês como Bonfire Night, Noite das Fogueiras, tem lugar principalmente no Reino Unido na noite de 5 de novembro para comemorar o fracasso do ataque de 5 de novembro de 1605, conhecido como Conspiração da Pólvora, no qual uma facção de católicos, entre os quais estava Guy Fawkes, tentou destruir o Palácio do Westminster, sede do Parlamento, em Londres. Fim de nota da tradutora. Mas tive a visão repentina de um incêndio, as labaredas galgando paredes de madeira e acludindo com toda a força no teto de palha, como as línguas do Espírito Santo, enquanto o fogo dentro da casa rugia às suas preces pelos amaldiçoados. Dentro, a efígie, agachada nas cinzas na sua própria lareira, pronta para desfazer-se em poeira negra, com a próxima rajada de vento frio a varrer a carcaça da sua casa. Às vezes, há uma linha ténue entre a justiça e a brutalidade. Percebi que Jenny me olhava de frente, questionando-me, e eu devolvi o olhar com um aceno afirmativo da cabeça. Estávamos juntas, pelo menos neste caso, do mesmo lado dessa linha sombria e arbitrária. Parámos no cume da colina, Murtagh apenas um ponto preto junto à fogueira lá embaixo. Jenny mexeu por um instante no bolso lateral da sua saia. Em seguida meteu um saquinho de camurça na minha mão. As rendas do trimestre, disse. Podes precisar. Tentei devolver-lhe o dinheiro, insistindo que Jamie não iria querer ficar com o dinheiro, que era necessário à administração da quinta. Mas ela não quis ouvir. Embora Janet Fraser tivesse metade do tamanho do irmão, a sua teimosia era tão grande quanto a dele. Derrotada, desisti finalmente e enfiei o dinheiro num lugar seguro, nos recessos da minha roupa. Por insistência de Jenny, também fiquei com a pequena Sien Du que ela me deu. É do Ian, mas ele tem outra, disse. Guarda-a na meia e prende-a com a liga. Não a tires, nem quando estiveres a dormir. Parou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Aparentemente queria. O Jamie disse, prosseguiu cautelosamente, que talvez pudesses contar-me coisas, às vezes. E disse-me que, se o fizesses, eu devia seguir as tuas palavras. Há alguma coisa que me queiras dizer? Jamie e eu tínhamos discutido a necessidade de preparar Lallyborough e os seus habitantes para os iminentes desastres da sublevação. Mas na altura achámos que ainda teríamos bastante tempo. Agora não havia mais tempo, no máximo alguns minutos, nos quais transmitir a esta nova irmã, que eu tanto amava, informações suficientes para proteger Lallyborough da tempestade que se avizinhava. Ser profeta era uma tarefa muito desconfortável, pensei, não pela primeira vez. Sentia grande simpatia pelo profeta Jeremias e o seu livro das Lamentações. Também compreendia perfeitamente por que razão Cassandra era tão impopular. Nota da tradutora. Nos livros de Homero, Cassandra prevê a queda de Troia. Tal como Jeremias, ninguém acreditou nela, mas a sua convicção nas previsões era tal que renunciou a casar e a todas as alegrias da vida. Fim de nota da tradutora. No entanto, nada podia ser feito em relação a isso. No cume de uma colina escocesa, com o vento noturno de uma tempestade de outono a açoitar-me o cabelo e as saias, como as vestes de uma banshee, virei o rosto para os céus carregados e preparei-me para profetizar. Planta batatas, disse eu. A boca de Jenny entreabriu-se. Em seguida fechou-a e assentiu energicamente. Batatas. Sim. Não as há, a não ser em Edimburgo, mas mandarei buscá-la. Quanto? O máximo que puderes. Não são cultivadas nas terras altas agora, mas serão. É um tubérculo que pode ser guardado bastante tempo e o rendimento é melhor do que o do trigo. Planta todo o terreno que puderes com produtos que podem ser armazenados. Haverá fome, muita fome. Dentro de 2 anos. Se tiveres terras ou propriedades que não são produtivas agora, troca-as por ouro. Haverá uma guerra e massacre. Os homens serão perseguidos, aqui e em toda a região das terras altas. Pensei por um instante. Há algum esconderijo secreto na casa? Não. Foi construída depois da época do protetorado. Então, constrói um lugar seguro para se esconderem. Espero que o Jamie não precise dele. Engoli em seco diante do pensamento. Mas alguém pode precisar. Está bem. É tudo? O seu rosto estava sério e resoluto na meia-luz. Abençoei Jamie pela sua previdência em avisar Jenny e abençoei-a pela sua confiança no irmão. Ela não me perguntou como nem porquê. Apenas registou atentamente o que eu dissera. E tive a certeza de que as minhas apressadas instruções seriam seguidas. É tudo. Pelo menos é tudo do que consigo lembrar-me. Tentei sorrir, mas o esforço não pareceu convincente nem mesmo para mim. O dela foi melhor. Tocou-me no rosto rapidamente num gesto de despedida. Que Deus te acompanhe, Claire. Voltaremos a ver-nos quando trouxeres o meu irmão para casa.